Ultimamente falta de ar. Os olhos não se abrem, mantêm-se fechados porque só querem chorar. O coração aperta-se mais, bate forte e fraco. Tuas pernas não conseguem andar. As mãos ficam trêmulas, não se podem mover. E o tempo só faz pausa quando é para ver-te sofrer. E quando vais pensar que chegou o fim, tu descobres que afinal de contas eu sou o princípio. E aí, não podes fugir, não podes ficar parado. Logo não podes sorrir ou encobrir a dor que no teu rosto até o cego vê. E depois te perguntas, mas para que viver? Procuras a resposta, mas não vês nada. Em cada vez que seguras, vês que não tens nada. Insônias e pesadelos de madrugada. Calma, conheço uma força que arrebata. Como as tia, que não desista, que não desista. Vamos lá em cima. Eu sei que a tua alma está morta, mas precisas de forças para poder dar gás. No mundo todos têm a sua hora, sei que já ouviste isso da boca dos teus pais. E o sofrimento em ti sei que está em massa. Se depender do ponteiro, isso com o tempo passa. É duro quando perdes quem amas, mas pensa no futuro, pois a tristeza vem e passa. E chora se puderes cá no meu colo. Podes desabafar com o teu Gibra. E trata de lutar pelos teus sonhos. Na terra só se passa, não se fica. E tu sabes que tu tens a mim como amigo. Estarei por perto para te ajudar. E vamos enfrentar a qualquer perigo. No momento certo, em qualquer lugar. Como as tia, que não desista, que não desista. Vamos lá em cima. Quando levou alguém que eu tanto amava, meu coração foi-se juntamente com a alma. Desejo de ter uma vida eterna acabou-se no segundo que começou esse trauma. Eu perguntei a Deus, mas por que agora? Será que não agiste fora da hora? Quando olho para meus irmãos, meu coração chora. Minha mente implora que recues e mudes a história. Afinal são crianças e não têm culpa deste sofrimento prematuro. Gargalhadas lá em casa já ninguém escuta. E cada vez eu sinto-me inseguro de dizer a caçulinha que o papai foi-se pra bem distante, não volta tão cedo. E pôr a cabecinha dela tão longe, coração picante, acho que não era eu. Como as tia, que não desista, que não desista. Vamos lá em cima. Como as tia, como as tia, que não desista, que não desista.